oficial da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Aquele cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob o jugo dos romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, imperador, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, se perpetuou entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. E aqueles, para tornarem maior a cisão, cisma exatamente isto, cisão, e não terem que vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Vocês sabem que o Pentateuco é formado pela Gênese, pelo Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Este é o Pentateuco. Penta quer dizer sim. Os samaritanos rejeitavam todos os outros livros que a esse de Moisés, Pentateuco, foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, eram desprezados, perseguidos e anatematizados. Isso vem de anátema, quer dizer, condenação. Seja anátema, como dizia o rabino Paulo de Tarso. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e de outra. Então, que eram os samaritanos? Para a gente entender bem, no tempo moderno, eles eram os protestantes daquele tempo. Parece incrível, mas ainda hoje existem samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Jafa. Continuam observando a lei de Moisés, o Pentateuco, com mais rigor do que os outros judeus, e só entre si contraem alianças de qualquer natureza, comercial, espiritual, literária, filosófica, científica, enfim, não se misturam. Agora você já vem a saber que eram os samaritanos. nazarenos. O que eram os nazarenos? Exato. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo, ou temporário, de guardar perfeita pureza. Os nazarenos se comprometiam a observar a castidade, a se absterem de bebidas alcoólicas e a conservar os cabelos compridos. Exemplos de nazarenos: Samuel, Sansão e o precursor de Jesus, João Batista. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus, que vivia em Nazaré. Daí ser chamado Jesus de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, foi em Belém, mas viveu em Nazaré. Porque ninguém é santo em sua terra, ninguém é autor de milagres em sua casa. Aquilo que o povo diz santo de casa não faz milagre. Exatamente. Jesus podia viver em Belém, mas lá não era possível. Depois em Nazaré também não foi possível. Mas como ele vivia em Nazaré no princípio, ficou com esta denominação de Nazareno. Também foi esta a denominação de uma seita herética. Herética quer dizer que praticava heresia, dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas da Igreja Católica. Seita essa que desapareceu no século IV desta era chamada cristã e que nunca foi cristã. A verdade é que o cristianismo ainda não aconteceu na face da terra. Será uma realidade, sim, mas no terceiro milênio. Será a religião de Deus.